Você ouve Tema e Variações, pela Cultura FM. Mas o padre José Maurício escreveu também o Te Deum das Matinas de São Pedro, no ano de 1809, que foi dividido em 5 partes. Nesta obra já é possível percebermos a influência da música italiana que já invadia a corte brasileira. Muito apreciada pelos nobres da época, eles traziam inclusive músicos da Europa para trazer esse estilo até nós. Vamos ouvir este Te Deum do padre mulato José Maurício Nunes Garcia, com solistas, coro e orquestra, dirigidos pelo maestro Hernani Aguiar. Oh, Te Deum do Padre Mulato, com solistas, coro e orquestra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dirigidos pelo maestro Hernani Aguiar. Nessa época, o imperador do Brasil trouxe da Áustria um aluno de Haydn, que foi um dos maiores compositores daquele período, chamado Neukon. Quando ouviu o padre José Maurício Nunes Garcia improvisar ao cravo, disse simplesmente o seguinte: este é o maior improvisador ao cravo que conheci em minha vida. Tema e variações. Apresentação, Júlio Medalha. Produção, Marta Fonterrada. Estágio em produção, Mariana Benetti e Frederico Mauro. Gravação e montagem, Almir Amador. Cultura FM de São Paulo.